especial. Ela me completa, minha alma gêmea, eu amo muito ela. Mas eu não posso expressar o meu amor, porque infelizmente ela se mudou. Me deixou aqui pra sempre esperando. Não sei se ela sabe que estou amando. Eu fico esperando você voltar pra eu conseguir te beijar e abraçar. Não sei muito bem o que sente por mim. Você nunca se mostrou nem um pouco afim. A todo momento você é elogiada e sempre respondia com o mesmo obrigado. Eu nunca cansei de te observar, olhando a pessoa linda por quem fui me apaixonar. Mas o que sobrou foi apenas lembranças. Perto de você, sorria feito criança. Olha meu amor, vê se um dia volta, porque realmente sinto sua falta. Olha meu amor, vê se um dia volta, porque realmente sinto sua falta. Sinto falta dos teus olhos e do seu sorriso. Teu cabelo cacheado que agora ficou liso. Mas a aparência não importa tanto, sua personalidade. Por isso que te amo. Eu sempre gostei de te fazer rir. Todo dia eu dançava pra te fazer sorrir. E agora eu sei, era feliz e nem sabia. Só de olhar aqueles olhos alegrava meu dia. Mas como eu disse, só lembranças restaram. Ah, como eu queria amar e ser amado. Olha meu amor, vê se um dia volta, porque realmente sinto sua falta. Olha meu amor, vê se um dia volta, porque realmente sinto sua falta. E quantas vezes já tentei te esquecer, mas eu não consigo, não vivo sem você. Eu só te peço, não se esqueça de mim. Não sei por que a vida quis que fosse assim, porque todos sabem que eu te amo e enfim. Isso na verdade é um teste pra mim. Um teste pra ver se eu vou te esperar. Vou te esperar pra sempre e você pode acreditar. Olha meu amor, vê se um dia volta, porque realmente sinto sua falta. Olha meu amor, vê se um dia volta, porque realmente sinto sua falta.